Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Isso aí, filho? Trapézio descendente, ó. Entendi. Amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamar meu filho. Bora! Hora do show! E aqui é o Rafa. Aqui é o Barbão. Aqui é o Eduardo. E está começando o retorno do podcast Banco de Cérebro. Aleluia! E o cara fez o grito do furão ainda pra poder animar a galera no início desse podcast, no começo de 2016. Mentira, é março. Bora, cara, você quer ver? Porra, velho! Ajuda o maluco, tá doendo! E está começando mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. É a primeira vez que eu falo isso em 2016, né? É, vamos fingir que é a primeira vez que a gente tentou gravar um podcast esse ano. É, estamos aqui retornando, pessoal, tanto tempo depois, por quê? O BDC geralmente ele entra em recesso de um ano pro outro, mas dessa vez foi exagerado, porque muitas coisas aconteceram, a gente deu uma desmotivada, né, ô Barbão? Muita gente morreu pra caralho. Muita gente morreu pra caramba, isso já no começo de 2016. E como todo brasileiro só começa a trabalhar depois do carnaval, a gente exagerou, porque a gente começou só a trabalhar depois do carnaval e um mês depois. Quase Páscoa. Quase Páscoa, exatamente. Não é Páscoa ainda, mas é quase Páscoa. Não, a gente tá fazendo uma evidência que esse programa vai sair perto da Páscoa. Apesar da pessoa só poder tá ouvindo já em 2018, ela pode tá ouvindo também, né? E aí isso vai ser muito passado. Sim. Exatamente. Bom, pessoal, nesse podcast de retorno, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre filmes que quase tiveram finais diferenciados, né? Finais que, na verdade, foram filmados ou eram a ideia inicial e não rolaram, seja porque o diretor não quis, seja porque, enfim, o público precisava de um final mais bonitinho pro herói Will Smith sair bem e por cima da situação, né? Enfim, a gente vai citar vários filmes, pessoal, que os finais foram alterados por N motivos, e a gente vai até citar esses motivos aqui também. Claro, vamos aprofundar totalmente nesses temas que nós estamos passando, tudo isso com qualidade, o selinho BDC que a gente sempre sabe fazer, pessoal. Podcast de retorno, vamos aproveitar, né? Bora lá! Pessoal, nesse início de podcast eu quero chamar a atenção para agora a participação do nosso ouvinte, sempre ouvinte, desde o começo do BDC, e dessa vez, finalmente, uma conquista na vida dessa pessoa, participar desse podcast. Barbão, como vai? Oi, cara, eu tô muito feliz, cara, eu sempre quis participar dessa porra, cara. Deixa eu ver aquele podcast com o Yuri Calandrino, tá ligado? Pô, pensei, caralho, vou participar dessa porra, mano. E participou, cara. Participei, cara. Caraca, umas 15 vezes já, cara. Exatamente, eu lembro, e sempre participa, cara, impressionante. Pode falar sobre coceira na bunda, ele tá participando. Mas enfim, galera, brincadeira. Eduardo! Finalmente, finalmente, cara. Tantos anos, tantos pedidos, tantas lutas, tantas derrotas na vida, conseguir finalmente participar de um exercício, por tantas negações também. Exatamente. Então, cara, muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Podemos encerrar o programa por hoje. Já realizou o sonho, vambora. Valeu. Cala a boca, Vadia. Deixa eu ver aqui, participando do vídeo. Mas enfim, Edu, você é famosinho na internet, cara. Me conte quem é você, o que você faz nessa internet mundo afora. Eu sou o dono da página Bizola Memes, posto uns memes legais lá, página razoavelmente grande. E eu tô por aí na internet, né? Tá por aí, você é um dos membros também, assim como eu, olha só, do Descelândia, a página, né? Descelândia. Sim, sou membro da página, do podcast eu gravo lá também. Eu também sou membro do podcast, não host, mas sou membro. Queria mandar um abraço, inclusive, pro Fael, o Lobo, né? Que é o host do podcast Descelândia, que é publicado aqui no Banco de Cérebros. É interessante dizer isso. Temos outros podcasts aqui no Banco de Cérebros, então vão ouvir. Que é de qualidade. Agora, pessoal, indo direto ao nosso tema, a gente vai começar aqui, aliás, também o Edu está aqui e o Barbão também, né, vocês perceberam, né, já tendo a apresentação e tal, mas Barbão retorna aí, sempre fiel a obedecer, né. Obedecer sem mim não é mais obedecer. Exatamente, diferente de certas pessoas que não são fiéis, mas enfim. Eita! Eita porra! Bora! Vamos falar sobre filmes que foram pro cinema com finais que, na verdade, não foram os finais originais. Eu gostaria de tirar no Caro Coroa pra ver quem vai pegar uma moeda aqui, só um momento. Olha, você vai ver quem começa, né? Só que tem um detalhe, nós somos três. Tu tem uma moeda de três lados? Eu tenho moeda de três lados. Tá, só um momento. Cai no meio, eu. Pera aí, eu tirei Cara Coroa, deu cara, ganhei. Então, mentira, caiu no meio, tá vendo aqui. Essa piada não vai... Não deu certo a piada, eu vou aproveitar o Barbão que cortou a possibilidade de eu zoar com ela. Barbão, o filme que você possa trazer pra gente iniciar esse podcast, que era pra ter um final e, na verdade, a versão final foi outra. Eu ia começar primeiro falando sobre Scott Pilgrim versus o Mundo, né? É contra o Mundo o filme, nem lembro. Falo versus The World. Versus The World. Exatamente, que temos podcast sobre. Sim, sim, e eu acho que a gente não comentou essa história no próprio podcast, né? Por isso que eu achei que seria interessante de falar. Todo mundo que viu o filme, né, viu o final bonitinho, que Scott terminou com a Ramona e foram lá felizes pra sempre atravessando a porta, acabou lá Game Over. Só que na versão original, né, não, ele não ia terminar com a Ramona. Você lembra da Dives, aquela japonesinha maluca que corria atrás dele? Sim. Que durante o filme inteiro tomou toco do Scott? Sim. O Scott, a gente pensava... Foi enchendo o saco. No final, olha, o Scott ia deixar a Ramona embora, porque ela queria ir embora, né? E ia ficar com a Knives. Depois de estar tanto toco nela, depois da garota se humilhar pra caralho, depois da garota, tipo assim, amadurecer e ver que ela tava agindo que tem uma maluca, né? Ela fala, ah, tá bom, vou ficar com o shot. Esse final, inclusive, mostra depois eles jogando aquele fliperama lá, aquele dance, eu não sei como chama aquele jogo, né? E de ninjas, exatamente, de ninjas que eles jogam no filme, né? Mostra eles jogando juntos e tal, e o filme termina dessa maneira, né? Não, o que eu acho muito interessante foi a forma que a atriz soube que ia mudar, né? Ela tava em casa um certo dia, né? E o diretor ligou, mas nem um mês depois que o filme terminou de gravar. Aí falou, garota, eu sei o nome dela. Vem outra aqui que a gente vai ter que gravar de novo aquela cena. Vamos mudar o final. Aí ela na minha hora falou, cara, graças a Deus, porque eu odiei essa porra. O final era muito ruim. Porque, cara, ela falou... O final é terrível. É o que ela falou, cara, isso não mostra tanto no quadro, no filme, eu acho. Eu não lembro tanto agora. Mas no filme, cara, a Knives, cara, tem uma doce... Ela tem um amadurecimento muito maneiro, tá ligado? Porque ela começa... ela é a pessoa mais nova, né? E ela vai conhecendo a si mesma, vai amadurecendo durante a história. Pra no final, cara, ela geralmente voltar pro começo, tá ligado? A atriz, ela falou isso, cara. Ela odiou isso. Ela se sentiu incomodada com esse final, entendeu? Sim, o final é muito ruim. Sabe o que parece esse final? É tipo assim, você vai evoluindo num jogo de videogame, né? Que nem o Scott Pilgrim faz analogia muito dos jogos de videogame. Você vai evoluindo num jogo de videogame, quando você tá perto do final, você volta pro começo, sem... Exato. Cara, sem finalizar o jogo. Exatamente, é tipo parece que não tem uma conquista, né? Não sei se é mais broxante do que o Mario chegar e a princesa não dá pra ele, mas é muito ruim. Agora, o nome da atriz, inclusive, é Ellen Young, né? Eles refizeram depois da cena, mas a cena original, o final, pessoal, eu estou dizendo porque eu vi, está presente no DVD no Zé. Ah, é isso, né? Que eu comentar, a cena ela não é oculta, tá ligado? Você pode ver ela na internet, pode ver no DVD, ela foi liberada. Exatamente, tem lá na versão. Só que a versão original, né, como saiu, foi pro cinema. Aqui no Brasil foi pouco distribuído, inclusive, o filme, mas aí já é outra história, né? É nada distribuído. É muito, muito melhor, né? Sensacional. Então, assim, foi uma ótima mudança, assim, pro final, né? E fica como curiosidade pra quem quer ver o outro final. Eu vou deixar, inclusive, aí no post que tem no YouTube também. Mas eu não recomendo, não, cara. É, não, é pra você ver só pela curiosidade mesmo, mas você tem como final pra você, né? É o final que tu vai assistir e tu vai achar legal, pela curiosidade. Mas você nunca vai tomar ele como final verdadeiro, entendeu? Você, ninguém engole essa porra, cara. Não tem como engolir. O final da HQ é assim, mais ou menos, né? Não, ele termina com a Ramona. Termina com a Ramona também? Sim. Caraca, eu nunca li HQ, eu fiquei o resto da minha vida, pelo menos esses 9 anos, né? Achando que ela tinha terminado com a Knives. Não, termina ali indo embora pela porta. Também a HQ? Aliás, não tem as portas no filme, né? Não tem... Na verdade, uma só, mas eles não explicam que é uma rodovia subespacial. Enfim, você vai descobrir melhor no nosso podcast Scott Pilgrim. Vai ouvir lá. Sim, vai ouvir lá, cara. Vai ouvir lá. Não. Eu sou seu pai. Não. Não é verdade. Eu sou seu pai. Meu pai? O meu pai! Eu não sei se é um final alterado, mas esse filme tem muitos finais alternativos, que é o Efeito Borboleta. Foi gravado, acho que 4 finais pro filme. Era porque eles não estavam sabendo como terminar o filme, ou sei lá. Mas eu fiquei sabendo que a versão que é pro final do filme, o personagem do Ashton Kutcher, assistindo um vídeo do parto da mãe dele, e aí ele ia voltar pro momento exato que ele tava na barriga da mãe dele, e na hora do parto ele ia se enforcar com um cordão umbilical e ia acabar morrendo, né? Esse final, puta, seria um final terrível, cara. Seria, na verdade, não, porque existem o filme, ele tem vários finais, e esses finais eles foram realmente filmados e produzidos. Esse final, sim, eu já vi ser exibido uma vez na TV, então dependendo de onde você assistir, você vai achar diferentes finais. Esse final, ele era o que ia pra versão final do filme mesmo. Sim, a original. Não, né? Sim, às vezes alterar porque não ia ficar legal, né? Aí eles alteraram lá e aí botaram ele já. Ele voltando um tempo, falando que não quer ser amigo da menina e mais velho já e tal. Já criança, né? Quando ele conhece a menina, ele resolve rejeitar ela, né? Agora essa versão dele bebê, se enforcar, tudo, eu vi na TV e eu já tinha assistido a versão original, né? Que é a que toca até a música do Oasis, né? E ele resolve não conversar com a menina, não ser amigo da menina. Cara, a versão dele bebê, ela é bem tensa, assim, sabe? Bem melancólica e faria mais sentido, até faria mais sentido, mas eu acho que pro final ali seria bem mais trágico. Acho que vale o Efeito Borboleta. Não é um grande filme, mas é um filme muito divertido, assim, sabe? Ele mostra um conceito bem legal de viagem no tempo, mostra realmente o efeito de borboleta, que é explícito num conto do Ray Bradbury, que é o Sol do Trovão. Que no conto, né, eram cientistas que eles voltam no tempo, eles descobrem uma fenda que leva eles ao período jurássico do planeta, né? Uhum. E aí, desses cientistas, quando ele tá no caminho, essa fenda ela tem só um caminho, eles só podem seguir por esse caminho, senão se eles alterarem alguma coisa pode causar algum tipo de problema lá no futuro. E um desses cientistas, ele acaba matando uma libélula, um bicho que vai ser uma grande evolução pro planeta, e quando eles voltam tá tudo zoado, enfim, e vai mostrando isso, né? Então o Efeito Borboleta seria matar essa espécie de borboleta, né? Nesse conto do Ray Bradbury, e justamente causar uma mudança pro futuro. Uma analogia que usam muito também é que uma batida de asas de borboleta pode fazer, sei lá, um furacão milhares e milhares de quilômetros, entendeu? Sim, exatamente. É uma teoria, né? É um efeito, exatamente, que poderia acontecer. Então, assim, é bem interessante realmente que o filme mostra muito bem isso. Mostra esse impacto que a mudança de viagem no tempo pode fazer, né? E é algo mais carcado nessa realidade, como seria essa viagem no tempo, né? É um filme válido e tem vários finais, o Edu. Tem esse final do bebê. Eu sei, tem 4 finais, se não me engano. Você quer citar os finais, pode falar, cara. Tem o do bebê, tem o que foi a versão final, que ele encontra a menina, e os outros dois eu não lembro. quais eram que eu assisti faz muito tempo. Tem um final que ele encontra, aliás, no final do original, né? Tem a parte que ele tá já depois de ter saído da faculdade e tudo. Tá andando na rua, saindo do trabalho, ele encontra a moça, que é, no caso, a personagem, né? Que ele era apaixonado. Ah, essa que foi pra versão final, né? Exatamente, essa foi pra versão final também, mas nessa versão ele encontra ela e ele resolve seguir o caminho dele. Existe uma versão que é tipo, é descrita como a versão piegas, né? Que eles fizeram só de sacanagem. Ele dá a volta e vai atrás dela, né? Vai atrás dela, exatamente. Tem a versão que eles vão e se abraçam assim, ficam juntos e acaba o filme, né? Então assim, tem essas versões. Ou seja, é aquele final que acabou tudo bem, mas não conta mais nada, né? Não explica porra nenhuma, não... É, exatamente. Ele voltando pra ver ela é um indício de que poderia ocorrer merda de novo, né? Então tem justamente isso. Agora, é bem lembrado, cara. Eu não estava lembrado desse... Faz tempo que eu não assisto o Efeito Borboleta, mas ele tem realmente esses vários finais, né? Isso, Efeito Borboleta, aliás, tem um jogo que eu acho que eu já recomendei até aqui no Banco de Cérebros, eu acho... Que é que Life is Strange, o vídeo vai falar? Sim, já. Cara, acontece uma parada muito assim também no final. Tem um final, cara, que é muito bom. O jogo tem dois finais. É, te lamento quem tá jogando e achando que vai ter 20, como prometeram. Não, só tem dois. Que prometeram isso, vai ter vários finais. É só dois, dependendo de uma escolha só no final, tá ligado? Um dos finais termina muito bem a história, certinho, tá ligado? Maneiro. Só que, pô, é muito triste, tá ligado? Não é uma parada que o pessoal queria. E tem o outro que, tipo assim... Termina do jeito que todo mundo queria, mas também não explica porra nenhuma, tá ligado? Ou seja, é um final feliz merda e um final triste bom, no caso. Não dá pra ter o meio termo, né? Não. Eu sou seu pai. Não. Não é verdade. Eu sou seu pai. Meu pai? O meu pai! Bom, muitos devem conhecer um filme famoso do Smith, que é o Eu Sou a Lenda. Sim. Eu Sou a Lenda é um filme que o Smith, basicamente, depois de ocorrer uma espécie de epidemia no planeta Terra, ele fica, curiosamente, inclusive, no ano de 2012, sozinho. Ele é o único sobrevivente. Não, tem num mundo pós-apocalipse. Apocalipse! Pós-apocalíptico, né? E o cachorro. É, porque ele vai comer o cachorro e vai nascer filhotinhos que vão procriar o planeta Terra, né? E criar humanoides cachorros, né? É muito inteligente, Barbão. Ah, mas eu ainda não fiz nada! Está junto com o cachorro também, né? É importante. Então por que você ficou falando cachorro toda hora? Cachorro. Então por que você não falou cachorro? Oi? Foda-se! Ah, cachorro é importante, cara. Eu sei que é, mas a gente não vai discutir agora a importância de um cachorro. Por que não, cara? É, por que não? Tem aquele filme lá que o cachorro fica esperando na estação, cara. Puta que pariu. Puta, esse filme teve... Mas não tem final de diferente daí, o cara, o Richard Gere sobrevive? O cachorro podia fugir, que nem no Homem de Fuga, né? Não. No final do Eu Sou a Lenda, originalmente, a história do livro, que inclusive eu dei até de presente pro Zorzinho esses dias, ele descobre que, na verdade, ele é uma lenda pra essa nova raça de vampiros, enfim, essas pessoas que foram infectadas, elas vivem noturnamente, elas mudaram o jeito de ser, né? Porque eles são, no caso, uma espécie de zumbis, meio vampiros, basicamente são vampiros muito mais, né? E eles criaram uma sociedade. E quando ele saía de dia, na verdade, entrava nas casas, ia metendo bala na cabeça de todo mundo, a galera não sabia, né? Tipo, achava que ele era um monstro. Ele acabou se tornando um monstro e uma lenda pra essa nova sociedade, né? E quando ela é pego no final, ela acaba descobrindo isso. Que a galera, na verdade, ela evoluiu. E que agora ele sim é uma espécie de fantasma daquele mundo que existiu antes. É bem interessante o final. Quando chega no final do filme, né? Basicamente, o Will Smith ele tem que ser o herói da situação, né? Então, não existe nova sociedade nem nada. Foram só infectados que tentam entrar... No laboratório dele, tá lá Alice Braga com a criança, ele vai, explode o local inteiro, Alice Braga consegue fugir com uma espécie de antídoto pra uma colônia de seres humanos que sobreviveram, pra ir passar pra eles e... pra eles descobrirem a cura pra esse problema, e ele acaba virando a lenda, em teoria, porque ele descobriu uma cura. Acontece que esse final do livro, né, ele seria um pouco representado no filme. Eles fizeram um final, eles chegaram a filmar, que mostrava os zumbis, vamos chamar de zumbis, né, entrando ali no laboratório do Will Smith, mas para poder resgatar uma zumbi que o Will Smith tinha pego para poder utilizar como uma cobaia. E aí eles pegam ela, ali inclusive o líder, dá a entender de que o líder seria, no caso, o namorado dela, né, o marido, enfim. Eles levam ela de volta, né, só que acabam não atacando ele e tal. E aí ele acaba percebendo ali o Will Smith, que na verdade eles formaram uma nova sociedade, né, e que provavelmente eles não eram agressivos daquela maneira, sabe, contra ele, né? Não era um mal, na verdade. Na verdade, foi uma evolução que aconteceu com o ser humano ali. É, mais ou menos, ele entende a situação, assim como o personagem principal do livro entende. E aí ele, Alice Braga e a criança, eles vão pra colônia de humanos, viver lá e até avisar aos humanos o que ocorreu, né? É, esse final, o primeiro, ele já não é tão bom quanto o do livro, né? Mas já que o filme, ele, por si só, ele não é como o livro, né? Ele tem muitas coisas diferentes. Esse primeiro final, essa primeira versão é mais interessante, né? Do que simplesmente um final for dummies, como o Will Smith, no caso, precisaria, né? É, o Smith saindo como um fodão. Eu acho que se fizesse o final do livro, que o final do livro é um final foda, cara. Se fizesse o final do livro no filme, eu acho que ficaria melhor adaptado. Mas aquele final do Smith tendo que ser o herói da parada, ficou, sei lá, cara, horrível, chato. Ficou galhofa, tá ligado? É, exatamente, ficou for dummies, né, para leigos, né? O público em geral vai aceitar muito mais fácil um final desse, né? Aí é o caso ruim, assim, a gente tem um exemplo que é o Scott Pilgrim com um caso muito bom de mudança. Esse foi um caso ruim de mudança, né? É para as pessoas aceitarem mais fácil esse final, né? Não é legal, assim. O filme por si só, há muito tempo que eu não assisto. Não vou mentir pra vocês e dizer que eu assisti esses dias, não, porque faz um bom tempo que eu. Mas eu me lembro muito nitidamente do final, dos acontecimentos, né? Ele tinha o cachorro, a cachorra acaba morrendo, né? Foi infectada. Foi infectada também. Não. Eu sou seu pai. Não. Não é verdade. Meu pai! Exterminador do Futuro 2 é, sem dúvida, um dos maiores filmes de ação da história do cinema, né? Uhum. Isso há de concordar. Você conhece, Barbão? Não, conheço não. Não? Vá assistir... Caraca, tá perdendo tempo, hein, cara? Tá perdendo tempo. Corre assistir Exterminador do Futuro 1 e 2, cara. O 3 não? O 3 não, já não precisa. É sensacional, realmente. E o 2 realmente é animal. E é uma marca dos anos 90, né? A desconcordar, né, Edu? É engraçado que o primeiro filme é um filme B e o segundo filme já é blockbuster total. Exatamente. O primeiro é bem mais B, assim, mais datado, né? O segundo, o James Cameron tinha muito mais dinheiro, né? E aí ele pegou e fez cara, muito bom, grande filme de ação, é maravilhoso, assim, é muito legal. Aí é que tá, eu vou dar um spoiler, inclusive, com o Barbão, mas acho que não vai fazer tanto sentido pra ele, porque ele não conhece muito bem a história. Vai lá, manda. Bom, no final do filme, eles conseguem destruir o T-1000, destroem o chip, né? E aí eles apagam todo o registro que se possa fazer uma nova Skynet, essa Aberdyne, enfim. Tem a cena triste, né? O T-800, ele indo pra larva e fazendo joinha, né? Muito triste a cena, cara. Muito triste essa cena, e o John Connor chorando, mas depois dessa cena tem a parte que mostra a estrada, né? Uma narração em off da Sarah Connor, falando sobre o futuro, sendo uma estrada sem rumo, né? Sem você realmente saber o que possa ocorrer, mas ali é deixado claro que eles vão prosseguir ali, né, a vida deles da maneira possível, né? O final original era bem mais feliz. Esse final que ficou no filme, na versão final, não é pessimista, né? Mas o primeiro final já era mais otimista. No Exterminador do Futuro, no final original, mostrava a Sarah Connor já velhinha, o John Connor já pai de casado e tal, mostra eles brincando num parque, né? Que era o parque que tem já referência durante o filme, né? Que é o parque que ela lembra, parque explodindo. Tem aquele parque, eles brincando ali, ela fazendo uma gravação das fitas dela, né, falando sobre o futuro e tal. É um final bem mais otimista e mostra que realmente daquele... Eu inclusive acho esse final melhor que o final original. Pra mim esse deveria ter sido o final que que foi pra versão do cinema, porque se esse final tivesse ido, cara, a gente teria evitado esse tanto de filme ruim que veio depois. Exato, cara. Eu, hoje em dia eu penso muito, antigamente eu pensava não, né, mas hoje em dia eu penso que seria muito melhor se tivesse tido esse final, que aí sim não teria todos os filmes que vieram depois. Porque é impressionante que eu fui ano passado assistir o Exterminador do Futuro Gênesis, a gente não falou aqui nos podcasts BDC. Gente, eu vi o pior Exterminador do Futuro e eu não acreditava. Em 2015, nego não aprendeu e fizeram o pior Exterminador do Futuro, cara. Então realmente podia ter sido evitado com esse final que eu falei agora. Sim. Porra, mas cara, esse final seria tão foda, cara. Mas, e os caras quis colocar porque eles queriam dar uma brecha pra fazer uma continuação. Nossa, cara. E aí no futuro, já no terceiro filme de 2003, aquela história horrível. Cara, podia ter sido evitado, cara. Podia ter sido evitado. Apesar, cara, de eu achar que, por mais que esse filme seja bem mais fraco, né? O terceiro, pra mim, ele ainda é um filme ok ainda. Eu ainda acredito que ele é ok. Porque depois o Exterminador do Futuro Gênesis recentemente é muito pior. O Exterminador do Futuro Salvação eu acho até pior, inclusive, sabe? Eu acho um filme com muita coisa jogada. O 3 ainda é um pouco mais resolvido, mas o problema é a direção. Enfim, são assuntos que a gente não precisa se aprofundar tanto aqui, porque se for parar pra pensar, às vezes até chutar cachorro morto, né? Mas vale aí a galera assistir também. O Barbão, vai assistir o Exterminador do Futuro 2? Cara, o 1 e o 2. Rei. Assisto... O 3 não precisa, hein? Não precisa, não. Não precisa assistir os outros. Só dois filmes. Vá assistir. É o Herói. Entendeu? Alguém percebeu que ele tá tentando imitar o Schwarzenegger? Não. Eu sou seu pai. Não. Não é verdade. Eu sou seu pai. Meu pai? O meu pai! É, o final que foi alterado, que foi o final do Maluco no Pedaço, né? Que foi. O final era pra ser... Tem um episódio lá que o Will Smith, ele vai... ele vai voltar pra casa da mãe dele na Filadélfia. E aí o tio Phil fala... quando você volta? O Will fala, não volto. E acabar ali a série, né? Pô, aí, ele ia embora, tipo... Não, né? Tipo... Aí, se não me engano, o ator que faz o Carlton fala pra ele, não, cara, você não pode acabar aqui, todo mundo gosta da série, a série tem um papel emocional, né? Como é que fala? Muita audiência, né, até. É, muita audiência, tem uma comédia boa, todo mundo assiste pra se divertir, você vai acabar a série aqui, aí eles fizeram o episódio, a continuação do episódio, que é eles voltando e tal, e não fizeram esse final. E, aliás, o final do Maluco no Pedaço, depois de todas as temporadas, é um final sensacional, cara. Os personagens das séries que o Will Smith gostava menos, que eles estão vendo na casa, vai dar uma olhada na casa e tal, aí vai tentar o Arnold. Comprar, com, né? Vai o Arnold com os... Esse é o Drummond. É. Ele já tá adulto, né? Oi? É, já ele vai. Já vai adulto o Arnold nesse episódio, né? Eu tô lembrando agora desse episódio. Adulto e continua de, sei lá, 1,40 metros. Bizarro aquilo. O senhor Drummond fala alguma coisa, aí ele fala: que papo é, senhor Drummond? Aí o senhor Drummond vira pra ele e fala: Arnold, você tá velho demais pra isso, não tem mais graça, pá. Aqui no Brasil a gente teve um filme que teve um final alternativo, por culpa da dublagem, né? O Rocker. Exatamente, né? Na verdade foi uma nova versão, né? Pra o destino de Rock. Cara, o final foi totalmente mudado graças à dublagem brasileira. Sim, que o Rock perde a luta. Provavelmente não sabiam que o 2 ia começar o Apollo querendo a segunda luta, né? Uma revanche. Aí ele quer provar que ele é bom mesmo, que vai ganhar o Rock na porrada mesmo, não por pontos, tá ligado? No original, aí na dublagem não, ele quer a revanche. Não vamos começar a falar de Rock, não, porque senão vai tomar um podcast inteiro. E também é mais a dublagem. Mas aí na versão dublada, na verdade, aparece lá o cara falando que o Rock, na verdade, empatou com o Apollo, né? Sim. Aí isso é um final alternativo. Outros finais alternativos, galera, que a gente pode fazer menção honrosa? Cara, eu vou contar um final alternativo que eu fiquei muito chocado quando eu vi pela primeira vez. Não é de um filme, é de um jogo, de um filme. Todo mundo conhece aqui o Star Wars, né? 3. No PS2, cara, tinha um jogo de Star Wars, A Vingança do Sith. Muito foda. É foda, você chegou a ver o final, né? Nunca vi o final. Eu não entendi porra nenhuma daquele final, cara. No jogo, o Anakin mata o Obi-Wan. É sério? É sério. Por quê? Eu vi aquela... não sei, eu lembro que era criança, eu fiquei arrasado, tá ligado? Todo feliz na missão, aí na hora que o Anakin pula da plataforma, né? Ele mata o Obi-Wan ali, no jogo. Caralho. E aí como termina, assim, sabe, depois, né? Ah, eu me lembro que aparece o Anakin com os Sun Troopers, tá ligado? É, o sei, a trilogia original foi anulada com esse final. Aparece o do 4 pra frente sendo apagado, tá ligado? Da cronologia, né? É. Pô, será que eu acho que o Barbão morreu? Porque, não sei se você sabe, quando você perde no jogo, mostra tipo uma cutscene, assim, do cara vencendo você. Aposto que morreu, cara. E aí você... Não, eu botei o vídeo aí na chamada, cara, dê uma olhada. Quem que leva as crianças lá pra cena separada? Aí, tem a cena continua depois da morte, dele seguindo, foi falar com... O Palpatine. É. Nosso querido, o Papa. Papatinho. Aí, tá ligado? Quem já jogou o Life is Strange, que tem até mais cedo, deve saber quando muda uma cena, quando volta um tempo, né? Aí aparece, ele mata o Palpatine, aliás, tô vendo aqui agora. Aparece ele as fotos mata o tempo, quando são alteradas, tá ligado? Sim. Aí acontece tipo isso, tá ligado? Matou ali tudo que é a história do 456. Aparece aí ele entra na nave e mata a Padme assim. Também. Mete o sabre de luz no meio da R2. Eu lembro que eu criança, cara, fiquei horrorizado vendo essa porra. E ele chuta ainda o Obi-Wan pro fogo, né? Cara, é muito bizarro. Aí o Yoda pega o Obi-Wan destruído e faz um robô dele, tipo. Aí te vê de branco. Seria muito foda, mano. Aí é que foda, velho. Cara, alguém que desenha, que faz quadrinho, tá ligado? Faz uma versão dessa, cara. Ia ser muito foda. Chegamos à parte de indicações, faz tempo que eu não falo isso. Mano, eu vou indicar uma banda chamada Rats, R-A-T-S, da gravadora Crasso Records. Que eu não sei essa banda, cara, que é uma banda que toca eles têm um estilo bem peculiar, é meio que uma mistura de música irlandesa com música punk, é um Irish punk folk, sei lá como é que fala essa porra. Cara, é um som muito original, cara, e atualmente eles estão fazendo um Kickstarter pra lançar um novo álbum, né, o Por Terra, Céu e Mar. E pra lançar esse álbum novo, cara, eles estão pedindo um valor de, se não me engano, R$8.400, um valor relativamente barato, que bandas geralmente vendem muito mais pra gravar. E, cara, é uma banda que, pô, vale muito a pena pra não ser, colaborar, cara, que é um som muito, muito foda, cara. Então, cara, escutem a banda, tá ligado? Se gostarem, se quiserem mais, cara, aí colaborem, cara. Não custa nada, cara, doar R$1, cara. É, eu gostaria de indicar que a banda, acho que é do sul do Brasil, né, que é a banda Chupacabras, que é de hardcore mesmo. Lançou o primeiro disco em 2014 e eles já lançaram umas músicas aí na internet e é hardcore. É muito da hora o som deles, eles botam bastante humor nas músicas. Tipo, tem uma música deles, acho que a música mais famosa deles, que chama Dadinha ao Caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, que... faz menção ao filme lá do Dark Souls. Ah, tu botou isso pra tocar na última live, né? Sim, eu botei pra tocar na live e tal. Muito e... foda, maluco. Tem uma música que eles mesmos se zoam, tá ligado? Tem uma música deles que eles falam. Eles comparam o tererê e o chimarrão e tal, por causa da. Lá, que eles, é do sul, né? Aí tem aquela rivalidade da galera que bebe tererê e chimarrão, aí eles falam do. Chega de xenofobia e forma inteligente, marrom e tal. E é bem da hora, banda. Eu gosto pra caralho. Eu baixei esse disco ano passado no meu celular e eu não consigo apagar porque, puta, esse disco é bom demais, velho. Fica a indicação aí. A minha indicação pra esse podcast de retorno é a série Fuller House, que é a continuação de 3 é Demais, né? Que tinha o título original Full House. E a série, ela é uma espécie de releitura da situação que ocorria antigamente, né? Na série original, com o pai e os tios, né? Cuidando das crianças. Dessa vez, as crianças, meninas, elas que são as tias e no caso, é a mãe, né? Que cuidam das novas crianças. É legal porque o elenco original todo de volta no primeiro episódio, é um episódio bem nostálgico e até, se for parar pra pensar, um pouco forçado, né? Porque existe ali cenas em que eles reproduzem cenas do primeiro episódio e é descarado, eles colocam até a cena original do lado, assim, pra você ver o quão eles copiam, assim, e uma forçação de barra bem forte, assim, pra quem for assistir logo de começo pode até estranhar. Mas a série ela pega um ritmo depois, ela vai seguindo com novos arcos, histórias, novos personagens, antigos que voltam, né? Os personagens principais às vezes fazem participações. E no final acaba sendo uma série proveitosa, né? São 3 episódios e são tão rápidos assim, tem uma questão de meia hora que você vai assistir e se diverte. Então é válido pra galera aí que quer acompanhar, ter uma espécie de nostalgia, se conhece um pouco de Full House. Pode ir lá acompanhar Fuller House, que é uma... Não tem nem tradução aqui o título brasileiro, né? Mas pode ir lá acompanhar na Netflix Fuller House. Se fosse pro SBT, o nome da série seria As Três e Demais, ou alguma coisa assim. Ah, é, exatamente. Seria As Três e Demais, né? Seria Três e Demais, tipo... Três é muito mais. Três é muito mais que demais. Exatamente, sensacional. Oh, mas a série vale a pena, de qualidade. Fica aí a dica pra galera. Chegamos ao fim... de mais um podcast Banco de Cérebros, primeira edição do ano. Falei com essas pausas porque eu esperava um A. Um A. Um E, filha da mãe. Falou um E. Galera, nosso site, como de costume, bancodecerebros.com.br. Temos aí a página do Facebook, facebook.com/bancodecerebros, curtam, tá? E, assim... vamos criar um desafio nesse podcast, tá? É desafio mesmo, tá? Obrigação. Você ouviu o BDC é uma obrigação. Comente, dê o seu feedback, fale o que você achou do podcast, porque senão a gente não vai saber pra quem a gente está fazendo isso. Podcast pra mamãe escutar não é o que a gente tá fazendo, né, galera? A gente tá passando pra vocês ouvintes ouvirem, se divertirem, mas dar o seu feedback. Eu não tô implorando pra você, mas eu só tô dando um ultimato. Imagine uma pistola apontada. Não, como é que é o nome do amigo, do colega de quarto do Scott? Esqueci agora, o Wallace. É o Wallace. Os ultimatos do Wallace. Exatamente, né? É, mas se você tiver... se você estiver muito ocupado, se assim, não tiver tempo para elaborar um comentário aí muito... dando um feedback maior, só como assim, gostei do podcast, maneiro, legal. É, maneiro, exatamente. Ouvir. As pessoas acham que precisa, tipo, falar, caraca, e no ano de 99 eu descobri um final que era muito... Não, galera, não precisa. Tá? Só maneiro. Fala show. Que maneiro. Tem que dar feedback, a gente tem que saber pra quem a gente tá fazendo isso. Pode chegar e falar batata, cara. A gente já vai saber que você comentou. Exatamente. Exatamente. Mas tem que deixar o seu comentário. E não é difícil, gente. Vamos ser uma internet um pouco mais ativa. Ninguém aqui é preguiçoso, tá? Deixe seu comentário. Ninguém é preguiçoso. Ninguém aqui é preguiçoso. Eu quero esse 3 daqui a pouco. Deixe seu comentário. Acesse esse comentário, você vai deixar no nosso site, que é o bancodeservice.com.br, como eu já falei. Semana que vem tem mais, Barbão? Não sei, né? Depende. Se o Eduardo for gravar, vai ser meio difícil, porque tem uma macumba com o Eduardo quando vai gravar, né? É, só dá treta, só. O Eduardo já presenciou porrada durante um podcast. Cara, é capaz, cara, de cair um raio e, sei lá, dar um blackout no HD e perder a gravação, tá ligado? Porque é destino, cara, o Eduardo nunca pode participar. Esse programa não vai no ar, cara. Vai. Não vai. Vai acontecer um problema, cara. É a maldição do Eduardo. Agora você tá zoando demais o cara e agora vai sair de alguma maneira. No final do dia vai ter treta nessa porra do podcast. Cuidado com o HD, não deixa... quando quer a luz, tá ligado? Cuida do HD. Então cuidado, cara. Essa gravação tá em perigo. Sensacional, o melhor do mundo. Vamos dar um grito. Vamos aproveitar, galera. Vamos acabar o podcast. Vamos fazer um todo mundo um tchau ou alguma coisa coletiva. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Acabou, pessoal. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.